9971, redução 170. 170, cruza 060 para 4000. Termo reautorizado para 2000 pés, altímetro 0119. 2011. Passou o nome estabilizado, eu vou 9063. 063, ciente, completa aproximação final LS, chama agora a torre 1895. 95. Olha, eu vou 9830. 130, identificação, desce 4 mil pés, chegada bom. Seu time é 0-9. 4 mil, vai voar pelo? 2-0-10, pelo 9-9-3-0. 3-0. 9-8-3-0. 3-0, 4 mil. 9-9-7-2, desce, mantém 3 mil pés. 3 mil, 1-11. 1-11, afirmo. Perfeito. 9-9-9-0-6-3, chama a torre Salvador 1895. 9-9-0-6-3. Saí, Fidel. Traz o comando, Glauber. Falou, um abraço. Quem? Flores. Um abraço. Stand 11, to stand 110. Ok, Alfa Julio, stand 11, thank you. Está 9537, reautorizado para 3 mil pés, altímetro 1-1. 3 mil pés, ajuste 0-1-1, está 9537. Pode prosseguir. Puxa, Bravo Golfo Romeo, via para o Zulu 0, adetando Bravo Eco, nível de voo 360. Pistem uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5124, Xenemia 251. Barulho está aprovado, 360, decora da 10, na saída da El Motiva, intercepta para o Zulu 10. Controle de Salvador 1935, transponder 5124. Xenemia 251 é saída da El com transição Motiva, senhor. Saída da El, transição Motiva. Correto cotejamento, estacionamento 251. Chame pronto para pushback acionamento. Confirme somente o seu local de estacionamento. Levanta 7. E aí, confirme se o senhor se encontra no pátio 3 ou no pátio principal. Está aqui próximo fase de carga, é moto número 7. Gente, pátio 3, posição 7, copiado, obrigado. No solo ao zono 5, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 121.1. Solo 21.1. Salvador, 9063. Autorizado Alfa e Juliette para a remota do pátio principal. Atento ao sinalizador naquela remota 9063. E Alfa e Juliette, posição remota, atento ao sinalizador. Afirmativa, avistou, baixado, travado, no voo 9971. Voo 9971, no pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus com 0,4 nós. Livre pouso na 10, voo 9971. 35, vejam, são 9537. Reautorizado, direto, posição Duna. Duna ou Dana, 537? 971 no solo Zuno 9, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 121, 1, 9971, bom dia. Solo bom dia, 9971, livrando na pista. 9971 autorizado Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa Juliette para o 07, igual 9971. Olha. Mantém 050. Direto pelo 050. Sideral 9972 avisou. Completa aproximação, torre 1895. 1895, 9972. Salvador 9972 com você no localizador. Sideral 9972, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 01, no check printer. Ainda em cima. Deixa-me quando tem embaixo trovado pela precisão de pouso, sideral 9972. 9830, redução 2109. Reduzindo, 2109, 9830. Tiverão 9972, pouso autorizado, vista no zero. Vento 140 graus com 039. Autorizado 990, 9972. Certo? 2937, desça para 2000 pés. Altímetro com 011. Está livre, sinal LS, pistão no zero, chama estabilizado. 2000, reparador estabilizado, LS, que foi para 9537. Subjetoração para sequenciamento. Foi pro 215. TS 2000. Limite ao localizador. Altímetro 09. Altímetro 09. Altímetro 09. O 9830. Vetoração radar para sequenciamento. Curva direita pro 215. TS para 2000. Limite ao localizador. Gente, 215, 2000. Limite ao localizador. Bom, 9830. 28, para Vitória da Conquista, prepare a subida Árbor após Elefa, após Direto Flor e aguarde o Cópia, parceiro 2218. Ativo, está aguardando Cópia, esperando Árbor Elefa após o Flor, a gente informa que não tem condições de cumprir o gradiente e a PC máxima. Gente, então vou informar o controle que o senhor irá cumprir o gradiente inferior da subida Árbor. Afirmativo, paciente 2228. São 9972 no solo 24, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 9972, autorizado Alfa e Kilo, pádio 3, atento ao sinal, exodando aquele pátio 9972. Descompleta a aproximação, torre 118-95. 295, rotando 9537, obrigado. Voo 9830, redução 709. 709, direto. Voo esquerda para o 160, livre LS, chama estabilizado. Esquerda 160, chama estabilizado. São 9537, desce, mantém 2000, altímetro com 0111. Voando pelo, após pelo Duna, livre LS, número 3, chama estabilizado. O 35 confirmo. Seguinte, pelo Zona 2000, reporte estabilizado. Comandante, bom dia, Dama 537, estabilizado LFXA, pistão aberto, visual. Dama 9537, tráfego avistado, ajuste no 01, no check 30. Mas você chegou, 9537. 9537, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 50 graus, 039. Tive pouso, pistão a 0, Dama 537. 2228, o Centro Recife nos solicitou só mais alguns minutos para aprovação do seu plano de... Afirmativo, está no CENTE, na escuta 2228. Completa a final LS, chama a torre 118-95. 18-95, 30, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 01, número 2 para pouso em Salvador. Chame passando externo contra embaixo travado, 9830. Camarada. Na posição 7, remota para o pushback e acionamento, parte 3. Time próximo, tá? 625, não. Salve 830, continua a aproximação, agora de pista livre, senhor. Adá. No solo 30, libera a pista próxima à direita, chame solo em 121, décimo 1. 21, Dana 537. Ele pode voar na veteira. E Kilo, para o pátio 3, atenta aos sinais do daquele pátio, atenta também o Airbus da Avianca, iniciando o pushback. Alfa, Kilo, pátio 3, cara, atenta ao da 537. 130 no solo aos 33, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 na décima 1. 121, obrigado. Alô, Salvador, muito bom dia, voo 18, recorde 9830, Livrona, pronto para trás. 9830, autorizado Alfa, chame para ingresso, taxi Juliette, senhor. Alfa, chamada para ingresso na Juliette, voo 9830. Passarido 2228, pronto para cópia. Pronto, 2228. Passarido 2228, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após direto conforme rota. Controle 119 decimal 35, transponder 5003, passarido 2228. Motivo 2228, autorizado Serra Bravo, Quebec Victor, conquista nível de voo 180, conforme rota do plano, decolada 10, curva direita, perfil da Arbor Elefa, após voo Pilor, 119.35, controle 5003, é o transponder, passarido 2228. Correto, passarido 2228, no parte 3, chame pronto para o pushback acionamento. Portará para o acionamento 2228. Para o táxi, o Oceané 6251, o POB 151, autonomia de 5 horas e meia, alternando o Galeão. Oceané 6251, táxi aprovado via parte 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero, ajuste no zero no 1. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 9, 5, 6, 2, 5, 9. 8,95 para decolagem. Mata, que seja lente. 9830, de passagem o Airbus da Avianca em direção ao ponto de espera, após ingresso na Juliette para o portão 62, chegou 9830. Gente, está visual que era a nave da Avianca, vai ter a passagem, depois segue para o 62. Salvador, bom dia, 3507, Natana, final da 10, baixar o Tamato. 3517, tráfego avistado, ajuste no 011. Pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento de 170 graus com 03 nós, TAN 3517. Autorizado, pouso, TAN 3517. Oceania 6251, pode esperar pronto. Oceania 6251, alinha e mantém pista no zero. Ali mantendo no zero, 6251. No solo 39, libere pista próxima interseção direita, chame solo, frequência 121, decimal 1. Direita 21. Aprovado Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette 04, tá, 3, 7. Em área tripolar da pista no zero, vento de 180 graus com 03 nós. Está autorizado, linha de colar no zero, 625. Oceania 6251, decolado aos 41. Chame agora o controle Salvador em 119 decimal 35, bom voo. 935, bom dia. Oi, Salvador, Oceania 6251. 6251, bom dia, contato radar direto Leda, vigilante. Direto Leda, Oceania 6251. Oceania 6251, direita Vital Formação à frente, ó. Chame retornando a proa de Leda, o 9251. Gente, alguma possibilidade de voar Motiva? Ou quer que retorne Leda? Okay, chame retornando a proa de Leda, 6251. Gente, retornando a proa de Leda. Laredo 2228, parte 3 para o puxo acionamento. Aprovado, puxo acionamento no parte 3, passageiro 2228, chame pronto para o táxi. Tinha autorizado o puxo acionamento, chamar táxi 2228. Voo 9831, a informação em curso é a Foxtrot. Para Fortaleza eu tenho aprovado o nível de voo 250. O senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia. Voo 9831, autorizado para Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Aper Zulu 19, nível de voo 250. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 119.35, transponder 5135, Gol 9831. Ok, então foi autorizado para Fortaleza, nível 250, na Upper do Gol 19. Decolada a pista 10 com curva à esquerda, controle corrigindo, a saída é a Momo, transição Froti. Controle de saída 119.35 e o transponder 5135, Gol 9831. 5135, o contingimento correto, Gol 9831. Portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos pronto, obrigado. Passa 150, chama Recife, frequência 12545. Foi pro 625, não? Temo. 2545, Recife. Passarelo 2228, estacionado, parte 3 com 46, 5 e 30, alterna Salvador, Polanco Taxi. Com 46, 5 e 30, Salvador, passarelo 2228, táxi aprovado via parte 3, pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 1, no ponto de espera quando pronto, chame torre 118, decimal 95, passarelo 2228. Aprovado o táxi via pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, passarelo 2228 com 1.000 no ajuste. Alfa-Delta Salvador, bom dia, Passagem 2228, ponto de espera da 190, pronto. 2228, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 350 graus, 039. Autorizado a alinhar e decolar da 190, Passagem 2228. Saindo 2228, decolado aos 5.6, chame agora o controle Salvador em 1.935, senhor, bom voo. Controle Salvador 1935, bom trabalho, obrigado. Salvador, bom dia, passaria do 2228, decolou na sua escuta. Bom dia, contato radar na decolagem, sobe 180, direto Elefa. Ativo, está autorizado, 180, sem restrições, direto Elefa, 2228. 71, informação Foxtrot, prossiga. Não se achando, por gentileza, confirme o nível solicitado e destino. Subida muito provavelmente será da El Transição Motiva, senhor. Bom dia, voo 961, estamos diante da Foxtrot, se possível, Galeão. Bom dia, Foxtrot, confere. Para o Galeão, eu tenho aprovado o nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, copio 360. Bruno 961, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima. Via a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El. Após da El, voa Leda, após Leda, voa direto, posição Irumi. Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5146, voo no 961. Autorizado para o Galeão, nível 360, rota conforme o plano, decola da 10. Curva direita da El Linda, após Linda vou direto Irumi 1935, controle 5146, transponder, voo 961. 5146, protegimento correto, voo no 961. Porto 9, chamei pronto para o pushback, acionamento. Portará pronto, obrigado, 961. Passarelo 2228, passa nível 130, chama Recife, frequência 126.0, bom dia. Agora com Recife 160, bom dia.